Mais que um programa. O Som da Tribo. Faltou alguma coisa. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda o Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. Agora são 7 horas, 7 minutos, boa noite, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, via 96 FM, conquista.net, sondatribo.com, rubenildometal.blogspot.com, indistintivoblue.com, a galera toda dando aquele up ao Som da Tribo aí na internet. Boa noite, Jacqueline e Jack. Pera aí, aí. Boa noite, Cor. Não tô, esse microfone aí, né? Nada. Aí, é melhor você usar esse daqui. Aí. Boa noite, Cortes. Pera aí, pronto. Aê. Aí. Boa noite, Cortes. A voz de Jaqueline não é a mesma. A mesma, mas os meus cabelos. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera. Som da Tribo. É bom estar aqui. É. Pelo andar da carruagem não vai ser possível, né? Não vai ser possível, mas eu vim dar um alô pra vocês. Beleza. Olha, desde já você pode ligando 3421-1507, tá valendo 3 ingressos aí pra você curtir show da Distintivo Blue, próxima sexta, dia 9 de julho, às 10 da noite no Apogeu. 3 ingressos para o show Distintivo Blue, próxima sexta, às 10 da noite no Apogeu. Vá ligando, ingressos aí pra você curtir Distintivo Blue, sexta-feira no Apogeu, tá correto? Só ligar, 3421-1507. E aí, Jaqueline, vai encarar o Som da Tribo hoje ou... Vou tentar aqui. Eu não sei se fica agradável o povo ficar ouvindo essa voz. Ah, galera. De fato. Beleza. Vamos de música então. Eu sou criança e ouço só na tribo. Tá ligado? Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes. Ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. Passado via satélite.

que aqueles mesmos ombros retos, abertos e sempre prontos pra voar, curvam-se como reverência a tudo que não mais existe. E o seu corpo insiste em não querer mais nascer todas as manhãs. E como que por prazer relatam tudo que vem, e dizem até que eu não te reconheceria. Em mais um desses dias tão cheios de luz, que nada além da porta importa, que nada vale o esforço de tentar. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas, 17 minutos. Você curtiu Low, Não Sei e antes Enio e a Maloca Alto, Maloca Falante aqui no Som da Tribo. Vá ligando, 3421507, valendo 3 ingressos para o show da Distintivo Blue, próxima sexta, dia 9 de julho, às 10 da noite no Apogeu. Liga, 3421507, deixa seu nome, no final do programa a gente faz aquele sorteio. A Internauta Serviços agora em novo endereço. Fica ali na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com a Siqueira Campos, em frente à Pastelanches. Fácil, fácil. Internauta Serviços agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos. Recados aí pra galera, Jack? Tem sim, Cortes. O Deus Deste de Bom Jesus da Serra está ouvindo o Som da Tribo e manda um alô pra toda a galera que curte bom e velho rock and roll. E Luciano Viana do Alto Maron, que ouvi Faroeste Caboclo com tia Anastácia. Beleza, aqui tá massa esse programa, um torpedo que chegou aqui. Toca uma música bacana pra galera do povoado Boa Vista. Galera do povoado Boa Vista, ouvindo o Som da Tribo, quem mandou o torpedo foi Romário. Tem mais um torpedo aqui. Aliás, vários torpedos. Quem mandou aqui é a nossa amiga Késia. Késia. Oi, gente, é a Késia. A semana passou e foi uma tristeza para todos os brasileiros. Ela disse que nem precisa dizer o porquê. E pra piorar, ela não ganhou um milhão do torpedão, campeão. Mas enfim, o sábado chega e tudo fica melhor, pois vocês alegram a nossa noite. Beijo para toda a galera Rock and Roll de Conquista, a Késia do Bairro Brasil, sempre mandando os torpedos aqui, sempre entrando em contato com o Som da Tribo. Você também, se quiser mandar seu torpedo, é só enviar, hein? 8831-9050. 8831-9050. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Próxima quinta-feira, às 7 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com Mãos de Brenda de Salvador e Garboso de Conquista. Ingressos no local apenas R$ 5,00. Na próxima sexta, dia 9 de julho, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue. Ingressos e informações é só acessar www.distintivoblue.com ou no local. Dia 17, sábado, no Apogeu, tem Kesley Banda. Ingressos e informações no local. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock, Zastras Band. Ingressos R$ 7,00 à venda na loja Zastras, na Alameda Lima Guerra, no centro. Em agosto, no dia 15, lá no Teatro Carlos Jeová, tem Rock Campanha pela Vida, com The Simpsons, Causa Mortes, Imundos, Não Somos Mais Os Mesmos Sem Você e Killer On. Ingressos, 1 quilo de alimento. De 20 a 22 de agosto, lá no Shopping Conquista Sul, tem a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo o CD demo da banda Ladrões de Vinil e o CD Cama de Jornal, Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br, rubenildobetal.blogspot.com e conquista.net e blogdjdavi.com. Cortes. Ó, saiu aí a grade do Conexão Vivo e Circuito Motivo aqui em Vitória da Conquista. A grade do projeto Conexão Vivo, edição Vitória da Conquista, já que o Conexão acontecerá nos dias 9 e 10 de julho, a partir das 8 horas da noite, na Praça Barão do Rio Branco, ou seja, sexta e sábado da semana que vem, na Praça Barão do Rio Branco, de graça, ninguém paga nada. E logo após, à meia-noite do sábado, acontecerá no Apogeu, lá no Templo de Baco, o Circuito Motiva, com os artistas da cidade que não tocaram no palco principal. Sendo que lá no Apogeu, a entrada custará R$6 inteira e R$3 a meia, com a apresentação da carteira de estudante ou comprovante de matrícula. A grade é a seguinte: Conexão Vivo, sexta-feira, palco principal, dia 9 de julho. Vai rolar as bandas Tiganá, Radiola e Jal, e também a cantora Mariene de Castro. Então, Tiganá, Radiola, Jal e Mariene de Castro. No sábado, dia 10 de julho, os artistas da Rede Motiva, Rona e Jorge, os Ladrões de Bicicleta, Lu e Muritiba e sua forrança convidam Tonton Flores, e o grupo Afro Ileiaê convida Maurício Tizumba, de Minas Gerais. Já o Circuito Motiva, após a meia-noite de sábado, vai apresentar Randômicos, Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso e a apresentação de VJ. É importante dizer que os pré-requisitos para essas atrações serem escolhidas do Circuito Motiva foram possuir representantes na Rede Motiva e um perfil no Conexão Vivo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:28. Você curtiu Stone Temple Pilots, Between Lines, antes e CDC War Machine aqui no Som da Tribo. Vá ligando 34211507. Interaja, participe do Som da Tribo. Mande seu torpedo também. 88319050. 88319050. Faça como Luana do Bairro Brasil. Tá perguntando cadê os Headbangers? Toca aí, Ozzy, no Som da Tribo. Está perguntando a Jaqueline o que aconteceu com a sua voz, Jack. Ô, Luana. Pensa numa alergia misturada com gripe. Tudo que você pensar de ruim aconteceu essa semana. Beleza. Olha, você pode ir ligando em 34211507 ou mande seu torpedo também. Tá valendo 3 ingressos para o show Distintivo Blue. Próxima sexta, 9 de julho. Sextinha agora, às 10 da noite no Apogeu. Então é só ligar. 34211507, você vai concorrer a 3 ingressos para o show da Distintivo Blue, sexta-feira às 10 da noite no Apogeu. Aí se você quiser também, manda seu torpedo, 88319050, tem a nossa comunidade no Orkut também, a comunidade Som da Tribo. Se quiser mandar um e-mail, somdatribo@hotmail.com, tem o nosso Twitter, twitter.com/somdatribo, twitter.com/somdatribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, duas bandas dos anos 90, Planet Hemp e Raimundos. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Arquivo, arquivo, arquivo. O som da tribo. Reconheci Som da Tribo. Nacional. No Arquivo Nacional você curtiu o Planet Rap. Mantenha o respeito antes, Raimundo. I Saw You Saying, aqui no Som da Tribo. Tá valendo 3 ingressos para o show Distintivo Blue próxima sexta-feira, dia 9 de julho, às 10 da noite. Ó, falei tão rápido que eu mesmo achei que não saiu legal. Vou ler com calma. 3 ingressos para o show Distintivo Blue próxima sexta-feira, dia 9 de julho, às 10 da noite, no Apogeu. É só ligar 3421-1507 e mandar seu torpedo. Oh, mandar um recado aqui, a Elisângela, lá do bairro Brasil. Manda um alô para o Nilson, Tatiana, do Vila Serrana, Luciano, do bairro Brasil, e quer ouvir Iron Maiden. Cortes, agradecer a Luana. Luana, que tá Luana, melhoras para você, viu, gente? Desejando pra melhoras. Boa logo. Obrigada, Luana. Como é que foi o nome do rapaz que mandou eu tomar mel com Bom Jesus da Serra. É, Deusdete. Deusdete, obrigada. Eu vou dar tchau aqui pra galera, que tá feio demais, gente. Não vai dar, não. Foi bom pra você, Jaqueline? Ah, agora, vou caprichar. Foi ótimo. Tchau, beleza. Galera. Sábado que vem eu tô aqui com voz melhor, com certeza. Valeu, Jaqueline. Vai pela sombra, se cuida. Enquanto isso, você vai ligando pra cá e deixando seu torpedo também. Chegou o torpedo aqui de Késia. Olha só o que Késia falou. Miguel, essa sua voz é tudo de bom. Você é o galã das minhas noites de sábado. Pera aí. O programa tá ótimo. Beijo, Késia. Valeu, Késia. Muito obrigado. Olha, nem minha mãe acha minha voz bonita, viu, Késia? Mas já que você acha, muito obrigado. Ai. Falou, Jaqueline. Valeu. Tudo de bom e melhoras pra você, viu? Obrigada. Valeu. Vamos a um breve intervalo comercial, tem mais um torpedo aqui. Ah, só mandei um torpedo para cobrar. Um abraço que Miguel ficou de mandar. Lil, falou Lil, um abraço pra você. Você que mandou o torpedo. Agora fala de que bairro você tá mandando seu torpedo aí que eu mando novamente. Você também, se quiser mandar seu torpedo ou ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Ânima, essência, alma, ânima pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. O Som da Tribo. Saídas altamente estratégicas pra quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega pra você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O Som da Tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O Som da Tribo. Som da Tribo. Tribo. Moça, por favor, que horas são? Falta um minuto pra felicidade. Hã? A Tecnos fabrica relógios que há 50 anos são os mais vendidos no Brasil. Mas o que a Tecnos quer mesmo é que você não se preocupe com as horas. Aproveite mais os minutos para estar com a família, conversar com os amigos. E se tiver que acertar os ponteiros, faça isso com os bons momentos da vida. Use seu Tecnos só para lembrar que está na hora de ser feliz. Tecnos é no Espaço X. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 7h42, rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96FM, via iconquista.net, blog rubenildometal.blogspot.com, sondatribo.com, distintivoblue.com e também conquistaradioweb.com.br. Tá ligando pra cá. Tá valendo aí 3 ingressos para o show da Distintivo Blue, próxima sexta, dia 9 de julho, às 10 da noite, no Apogeu. Liga pra cá, 3421-1507, ou mande o seu torpedo também, 8831-9050. E é importante a gente falar da importância, a redundância, importante a gente falar da importância. Deus é mais, saravá. Ó, Sou da Tribo, é um programa independente, é muito bom a gente falar das parcerias, né? A galera que acredita no projeto Som da Tribo, que são eles, o Espaço X, presente aqui, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, Colégio Opção comprovadamente melhor, da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas aí para o pré-vestibular do Colégio Opção, é só você ligar, 3422-7000, tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010. Anima Pop, fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só você ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. E Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. A galera que faz o Som da Tribo, a apresentação, produção Miguel Cortes, a apresentação Jaqueline Jack, bastidores, telefone Devil de Andrade, edição podcast Rubenil do Metal, Plácido Mendes, Web Radio, Oziel Aguiar e Madison Almeida, é a galera que faz o Som da Tribo. E se você tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter também, twitter.com/somdatribo, e tem o nosso Torpedo. 88319050, mil maneiras de você entrar em contato com o Som da Tribo. Internauta Serviços, agora em novo endereço, Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelanches. Otávio Santos, 389, novo endereço da Internauta Serviços, ali, esquina com a Siqueira Campos. Liga pra cá, 3421-1507, interaja com o programa e concorra também a 3 ingressos para o show da Distintivo Blue, próxima sexta, dia 9, às 10 da noite, no Apogeu. O Som da Tribo não tem pra ninguém. tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 7h51, você curtiu Holy Skin Little Beach, antes Serge Duncan, Shared aqui no Som da Tribo. Vá ligando, 3421-507, interaja, participe do Som da Tribo, mande seu torpedo também, 8831-9050. Tem mais um torpedo aqui, quem mandou o torpedo foi Liu da Urb 6, beleza, olha, mandou o alô aí via Orkut, eu acabei esquecendo, mas a semana que vem vou mandar direitinho, tá certo? Liu da Urb 6. Ela fala também que comprou os torpedos, mas não ganhou também. Beijos pra galera Rock'n'Roll de Conquista, Lil da Orbe 6. Tá dado o recado, Lil. Obrigado aí pela audiência. Se você quer mandar seu torpedo também, é muito fácil. 8831-9050. Tem uma aqui com a gozação com os argentinos. Os argentinos foram embora e eu chorei de rir. Não se identificou. Beleza? Mande seu torpedo também. 8831-9050. Agora vamos falar com Plácido sobre o show da Distintivo Blue, próxima sexta, lá no Apogeu. Plácido, boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, ouvintes do Som da Tribo. Estamos aí para falar do show da sexta-feira. Sobre essa questão, Plácido, de novidades da banda. Você já falou aqui a semana passada sobre novos membros na banda e um repertório diferente do que vocês vinham trabalhando, né? Exato. A banda sofreu uma alteração nos componentes. Metade da banda é diferente. Nunca tocou em show com a gente. Vai ser a estreia deles na banda. E o repertório também, acho que mais da metade do repertório foi mudado. A gente nunca tocou um show igual o outro. A gente sempre mudou alguma coisa no repertório, mas nunca chegou a ser tão grande a mudança. A gente mudou praticamente todo o repertório, vai ser sempre, quase novidade para todo mundo. E aí ainda tem outra coisa, que fui lá no Apogeu esses dias e Clécio estava construindo, estava reformando o lugar e tal. Ele está construindo um palco para ficar fixo, um palco fixo mesmo. Para a banda ficar em maior destaque, no caso. Ficar em maior destaque, vai ser melhor para todos os próximos artistas e a gente que vai estrear esse palco. Vai ser bem legal também. Ingressos, Plácido, para quem estiver interessado, quais são os canais aí para a galera entrar em contato com vocês? Bom, ingresso individual é R$5,00, está à venda no local, na hora do show. Ou então, quem quiser comprar o antecipado com a gente, é só enviar um e-mail pedindo para o distintivoblue@hotmail.com, que aí a gente conversa direitinho e a gente entrega o ingresso antecipado. Também tem a mesa, que pode ser vendida dessa mesma forma. Mesa de 4 lugares é R$30,00 e a mesa de 8 lugares é R$50,00. Também via esse e-mail, distintivoblue@hotmail.com, que também é o nosso MSN, está sempre online lá para quem quiser conversar com a gente. E tem um blog da banda também, né? Exato, distintivoblue.com, que é até parceiro do Som da Tribo também. Está transmitindo nesse exato momento, juntamente com o site do Som da Tribo. Ô Plácido, você falou na questão de mudança de repertório. O blues que a banda Distintivo Blue toca é um blues tradicional? Tem elementos assim modernos ou você faz aquela linha mais raiz do blues mesmo? Bom, a gente toca tanto o blues tradicional quanto algumas versões de músicas de bandas brasileiras. E como o pessoal aqui na região ainda não está muito acostumado com blues, a gente procurou não ficar muito fechado, porque uma característica das bandas de blues do Brasil é tocar muito repertório que só quem conhece é quem gosta de blues mesmo. A gente está evitando fazer muito isso. A gente também toca músicas clássicas do blues, de quem conhece mesmo vai conhecer, vai reconhecer. Mas a gente também faz versões de músicas de artistas da MPB, por exemplo, que músicas que dão para fazer versões bem feitas, de outros estilos também, de rock, bandas de rock, bandas de outros estilos, MPB e tal. A gente faz versões. E, claro, as nossas músicas próprias também. E como está a aceitação do público aqui em Conquista em relação ao trabalho de vocês, assim, de ser um ritmo que não é muito popular dentro da cena alternativa. Olha pra você ver, né? A sua banda está inserida na cena alternativa, que já não tem um público muito grande. Exato. E o blues ainda tem... É uma alternativa ainda, esse segmento rock and roll, né? Da cena alternativa. É. Como eu sempre falo, o blues é como se fosse, no Brasil pelo menos, é um alternativo ao alternativo. Porque, por exemplo, o rock and roll é muito mais popular do que o blues, do que o jazz. O jazz ainda é pior ainda do que o blues para você tocar, principalmente no Nordeste, na Bahia. Então, a maioria das pessoas que vai nesse show, que foi nos outros shows, não conhecia blues, não sabia reconhecer blues. No máximo, sabia B.B. King, Eric Clapton de nome, assim, e nada mais além disso. Então, o pessoal vai, conhece e acaba gostando, e é um dos nossos objetivos também, que é promover o estilo no Brasil. Criar um público aqui. Exato, que é um trabalho que nosso site, por exemplo, faz, que é um trabalho de divulgar mesmo, fazer a pessoa ir pesquisando, a gente dá orientação assim para quem quer pesquisar. Então, e por esse motivo, é bem mais difícil a gente conseguir apoio para fazer shows aqui em Conquista. A gente sair no comércio aqui pedindo patrocínio é uma tarefa terrível, desgastante ao extremo, porque a maioria dos comerciantes aqui simplesmente nunca nem ouviu falar nisso. E não vão apoiar uma coisa que eles não conhecem, que é lógico, né? Então a gente está fazendo esse trabalho aí de divulgar o blues, que é um gênero musical reconhecido por sua alta qualidade, por músicos exigentes e ouvidos exigentes também por parte do público. É isso que a gente está tentando fazer aqui no sudoeste da Bahia e aos poucos ir expandindo. Além de vocês, Café com Blues, tem um quarteto também que é uma fusão da Café com Blues, tem mais... Tom Bistone, a galera que está fazendo blues aqui em Conquista. Essa galera toda também está tendo reconhecimento. O Café com Blues já é bem conhecido, né, na cena. Embora o Café com Blues faça um trabalho diferente, eles fazem uma mistura com a música regional aqui do sudoeste da Bahia. Então, não sei se a gente... Algumas pessoas que ouvem poderiam até dizer que nem é blues. Eu diria que ainda é blues, mas eu acho que é mais música regional do que blues. Eles mudaram, né? Mudaram com o passar do tempo. O quarteto de blues, eles já tocam só os clássicos, que é uma parte da Café com Blues, né? Aí já é legal, mas infelizmente eles não estão tocando muito, nunca mais ouvi falar deles tocando. E aí, próximo aqui tem o quê? A Clube de Patifes, em Feira de Santana. A Tom Bistone também tá tocando. A Tom Bistone já é mais voltada pro rock setentista, country. Uma coisa meio country, já não é tão... Toca alguma tão coisa de blues. Alguma coisa de blues. E aí eu fiquei sabendo que tem uma banda Itabuna também, que é... Esqueci o nome deles agora. Mendigos Blues, exato. Que é de Itabuna, que eu só ouvi também, não cheguei a... conhecê-los, mas pelo que eu ouvi é legal também. O blues na região Nordeste tem mais força em Pernambuco, em Recife e tal. Na Bahia ele tá engatinhando ainda. E Ceará também tem um festival agora, em junho, exato. Né? Tem uns festivais de jazz que a gente vê por aí, por exemplo, teve agora na Chapada, mas não é bem festival de jazz. Aqui no Brasil o povo tem o costume de chamar jazz qualquer tipo de música instrumental. Quando na verdade, pelo menos eu não considero. Eu estudo jazz também, história do jazz e tal. Vi a reportagem sobre o festival na Chapada e vi pouco de jazz. Vi muita música instrumental de ótima qualidade, mas jazz mesmo, eu diria que não teve muito, não. E é isso que acontece no Nordeste e afora também. Então a gente tenta fazer esse trabalho de divulgação do gênero, que no Brasil está engatinhando. Enquanto o rock no Brasil já é bem maduro, o blues ainda é uma criança, pode-se dizer. Embora seja um estilo que deu origem ao rock and roll. É engraçado isso, quando está fora do lugar que nasceu, vira uma coisa inversa, né? O filho ficou maior do que o pai. O filho, né? É maior do que o pai. Dominou, né? Plácido, voltamos ao show aí do Apogeu, então sexta-feira, confirmando pra galera, a partir das 10 da noite, né? A partir das 11 da noite, na verdade. A abertura vai ser com Thales, que é vocalista da Tom Bistone, que a gente acabou de falar. E aí, por volta das 11h30, meia-noite, a gente começa a tocar. É interessante que no mesmo dia vai ter o Conexão Vivo, que você já anunciou aí mais cedo. E é um convite, as pessoas que forem no Conexão Vivo, vai ser na praça, vai ser de graça. O Conexão Vivo tem horário também para terminar, né? Dá perfeitamente para você assistir todos os shows do Conexão Vivo e depois subir para o palco do Apogeu. O Clécio, que é o dono do Apogeu, estava me comentando esses dias que, como no dia seguinte, no sábado, também vai ter Conexão Vivo lá. Vai ter uma etapa lá. ou ele... Rede Motiva, vai ser lá depois do Conexão Vivo. Exato. Aí ele tava me dizendo, me perguntando se teria algum problema os artistas do Conexão Vivo irem pra lá e tocarem em algum intervalo que a gente fizer. Eu falei, não tem problema nenhum. Então, não é certeza, foi só o que Clécio me propôs, mas eu imagino que os artistas do Conexão Vivo também devam subir pra lá e vão fazer algum som, dar uma canja, ou quem sabe fazer uma jam com a gente também, então... convidados desde já, não sei se eu vou conseguir entrar em contato com eles antes disso, mas quem estiver ouvindo e falar com eles, pode passar a mensagem aí que eles estão convidados a fazer um som com a gente lá também. Beleza, Plácido, mais uma vez muito obrigado, fique à vontade, agradeça quem você quiser aí que apoiou o show de vocês aí na próxima sexta às 10 da noite no Apogeu, ingressos no local R$5 e cinco quem reais. Quiser mais informações é só entrar em contato Distintivo Blue arroba hotmail.com ou no próprio site distintivoblue.com, né? Isso, queria agradecer a você aqui do Som da Tribo, que está sempre apoiando a gente, e eu não poderia deixar de dizer também as pessoas que apoiaram a gente, como eu falei, apoiaram a gente no evento, assim, financeiramente mesmo, como eu falei, é difícil, muito difícil você conseguir apoio aqui, então eu queria agradecer mesmo ao vereador Fabrício, a Carranca Tatu e ao ESB, que ajudaram a gente, deram essa força. Sem eles, a gente não conseguiria fazer esse show, que é muito difícil. A gente já tinha tentado outra vez e não tinha conseguido. E dessa vez a gente conseguiu, graças a eles. Queria agradecer mesmo. Beleza, então vamos ouvir aí no som local a Distintivo Blue e também a banda Garboso, que vai tocar aí no Noites Fora do Eixo, na quinta-feira, no Viela Sebo Café. Valeu, Plácido. Valeu, até mais. Som local. O som da tribo. Som local. O som da tribo. acontecer. Oh, we'll be right back.

Simpson, na Avenida Jequié, no bairro Ibirapuera. Simpson, Argentina, caiu de 4, né, Simpson? Carlos Dalmada no Inocop 2, Paulinho de Urrancão na Praça 9 de Novembro, Paula Babilônia e Darius no Mirante do Candeias, Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Awana e Anderson, Loteamento Bateia, Silvani Mendonça na Praça do Café, ele que é taxista e não perde o Som da Tribo aí no centro, Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani, e o Eldon Borja, o grande Eldon, ouvido o Som da Tribo aí em qualquer lugar aí, aí Vitória da Conquista, grande brother aí, grande guitarrista aí da Zé dos Cafés, ouvindo o Som da Tribo. Valeu, Eldon! The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Da tribo. E aí, baby, vai encarar? tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 8h28, você curtiu Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop e Iron Maiden, né? O Dourado. Essa música é nova do Iron Maiden. Semana que vem a gente toca a música nova de Ozzy aqui no Som da Tribo. Ainda há tempo pra você ligar. 3421-1507, valendo 3 ingressos para o show Distintivo Blue. Próxima sexta, dia 9 de julho, às 10 da noite, no Apogeu. 3421-1507 ou mande seu torpedo. 8831-9050. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Aniversário de John Lennon será lembrado com discos solos remasterizados. Os discos solos de John Lennon foram digitalmente remasterizados para comemorar a data que o vocalista dos Beatles completaria 70 anos, informou na última terça-feira, dia 29, a gravadora EMI. Entre os discos relançados estão Imagine, Rock and Roll e o álbum ganhador do Grammy, Double Fantasy, o último que lançou antes de ser assassinado em 1980, que foi remasterizado para eliminar algumas instrumentalizações. Yoko Ono afirmou em um ano tão especial, espera que o relançamento dos trabalhos de John permita que sua música chegue a um novo público. Isso é importante. Para Yoko, as músicas de John, que no dia 9 de outubro completaria 70 anos, têm hoje a mesma relevância de quando foram compostas. Mais uma notícia aqui. Falcão diz que o Rapa não acabou. Onde está o Rapa? Essa era a pergunta que não queria calar. Boatos sobre uma suposta dissolução começaram a pipocar desde que a banda assídua dos palcos parou de se apresentar ao vivo e até recusou propostas para show. Os rumores aumentaram com os integrantes só aparecendo para falar de seus projetos solos. Para completar, sua gravadora Warner anunciou que não haverá show ou qualquer entrevista para promover o recém-lançado DVD gravado na Rocinha no final do ano passado. Abre aspas, diz Falcão. O Rapa não acabou. Se isso fosse verdade, eu estaria falando da minha carreira solo e não do Locomotivos, decreta Falcão em papo exclusivo com o jornal O Dia. Abre aspas de novo. Se fosse para acabar o Rapa, já teria acabado com a saída de Marcelo Yuca, com a morte do produtor Tom Capone ou quando rolaram coisas esquisitas com a gravadora, diz Falcão. Falcão garante que está apenas curtindo um ano de férias do Rapa. Abre aspas de novo. Vou lançar um CD e DVD do Locomotivos, gravado no Circo Voador, e vejo uma volta gigante do Rapa para o ano que vem, antecipa o vocalista do Rapa. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Muito mais potente. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai pra lanchonete tomar seu copo d'água e comer um croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. O Som da Tribo. Depois você caminha até a academia, sem automóvel e também sem companhia. Queria ter o corpo um pouco mais sarado, como aquele rapaz que malha do seu lado. E sim, vergonha de sua própria namorada, achando que os amigos vão fazer piada. Queria uma mulher daquelas da revista, uma aeromoça, uma recepcionista. E quando chega em casa e liga a TV, vê tanta gente mais feliz do que você. Apaga a luz na cama e antes de dormir, fica pensando o que fazer pra conseguir o que é dos outros. Querer o que é

Agora são 8h39, você curtiu Matiz, 1968, Nenhuma Tarde Ruim, Arnaldo Antunes Invejoso aqui no Som da Tribo. Ainda há tempo, 3421-1507, está valendo ingressos para o Distintivo Blue, próxima sexta às 10 da noite no Apogeu. Liga para cá, 3421-1507, se você quiser também, mande seu torpedo, 8831-9050. Abraços aqui para a Fabiana, de Iobim. E quer ouvir Pitch e manda um beijo para o seu namorado, que ela ama muito, mas não pode divulgar o nome do seu namorado aqui no Som da Tribo. Ô Fabiana, por quê, hein? Qual o problema? Trocar ideia agora com a galera da banda Garboso, Lucas e Dieguinho, boa noite, sejam bem-vindos aí ao Som da Tribo. Boa noite. Boa noite, galera do Som da Tribo. É o show de vocês, quinta-feira, na Noites Fora do Eixo. Vocês vão tocar com outra banda, né? Uma banda de Salvador, mas vamos... falar do show de vocês aí, que além de quinta-feira, sexta-feira também a banda já emenda outro show aí no Rede Motiva, lá no sábado, Apogeu. Sábado, né? Então manda aí. O nome da banda toda vez que é Irmão de Breno, de Salvador. Ah. Garboso primeiro, depois eles. E sábado vocês participam do Rede Motiva, né? Que faz parte do palco alternativo do Conexão Vivo. Sim. Banda Garboso, depois do show de lançamento aí, como foi a receptividade da galera aí? Hein, Luquinhas? Cara, foi interessante. Bem interessante mesmo, assim, tal. A gente até alcançou coisa que a gente não estava esperando, sabe? O público era aquele que vocês esperavam ou surpreendeu, assim? Surpreendeu. Muita gente, né? Aquela questão do lançamento e tudo mais, né? Banda desconhecida, completamente inédita até então. E começarmos, assim, do nada, né? Foi bem mais positivo do que esperávamos, né, na verdade. E o próximo show, quinta-feira, lá no Viela, né? Quinta-feira no Viela. Vocês vão tocar... Vai ser a primeira banda, a banda de abertura, ou vai encerrar? Isso, não. Vamos ser a banda de abertura. Então a galera tem que chegar cedo, né? 7 horas, tá marcado. Isso. Tá marcado, isso, né? De sete até umas 8, mais ou menos, a gente já vai estar começando. Porque até... Então, quinta-feira, né? Sexta, começa trabalhando de novo, né? Então, começamos na quinta, um pouco mais cedo. Pra logo seguinte, a banda... E do show de estreia pra esse show aí que vai rolar no Viela, mudou alguma coisa ou vai ser praticamente o mesmo show? Não, né? Mudaram algumas coisas. Música nova e tal. Certo. Né? Próximo lançamento oficial mesmo do CD, com a apresentação do CD. Já tá previsto já um show? A gente tá estudando essa questão da data, né? E tudo mais, sobre esse lançamento. Né? Com venda do CD e material da banda. Já tá em que fase, assim, o CD de vocês? Em fase terminal. Já tá com quantas músicas já prontas, assim? Em torno de 8 a 9. 9, né? E falta a questão de acabamento, mixagem, essas coisas, encarte e tal. É só mesmo a questão final do CD. As já tá tudo, composições todas autorais completas, das bandas, né? Exatamente. Ou da banda, aliás. O público recebeu bem as músicas de vocês no show de lançamento? A gente teve uma boa receptividade do público. A gente crê que sim, né? Acho que sim. Os comentários foi mais por causa da baterista. A baterista é um caso a ser estudado, né? Um negócio assim. Eu só recebi esses comentários depois. E esse show aí de quinta-feira é do Noites Fora do Eixo, já que o show de estreia da Peregrino Babilac foi uma repercussão muito boa. Vocês esperam também que o público compareça, né? Queria que vocês convidassem a galera aí pra ver, quem não assistiu a Garboso no Teatro Carlos Jeová. Isso. Dessa vez, prestigiar lá no Viela. Pois é. A galera tá toda convidada, né? Sai um pouco da rotina, uma quinta-feira, né? Ir pra lá, prestigiar, curtir um bom som. Não só conosco, mas com... Novidades, né? Na banda. Com certeza, né? E... Sem falar em ver a baterista, né? Pra galera ainda que não conhece a banda Garboso, eu queria que vocês falassem quem joga no time da Garboso aí. Pois é, temos aí Pablo Bahia no vocal. O indisposto Pablo Bahia. Né? Que está hoje aqui. Ele teve um baba muito violento hoje, então certo. Ele tá bem indisposto. Dieguinho baixo, né? Ingrid Bahia na bateria. E eu, Lucas, no na guitarra. E no sábado vocês vão participar do palco alternativo do Conexão Vivo, que é o Motiva, lá no Apogeu, a partir de meia-noite, né? A partir de meia-noite. Vocês vão tocar com, além de vocês, Randômicos, Mano de Souza, Ladrões de Vinil e mais um VJ. Exatamente, a gente vai estar encerrando o evento. E lembrando... Última banda a tocar. esse palco alternativo lá no Apogeu será pago R$6,00, 63. Exato. E começará meia-noite. Meia-noite. Depois acabou, do acabou show da praça, né? Acabou a praça, todo mundo pro Apogeu. Então, acabou a praça, todo mundo desce. Voltando ao CD, vocês já estão com quantas músicas prontas aí? 9. Pensam em fazer o CD com quantas? Em torno de. Nessa faixa, né? Dessa faixa de 7 a 9. Ah. Né? Pra gente fazer uma coisinha que vale a pena. Tá vendo? Um CDzinho demo, né? Com 3, 4 músicas só e jogar. E já tem previsão quando vai estar disponível aí pra galera o CD? É como eu te falei, assim, a gente tá trabalhando em relação nessa questão de planejar direitinho, né? Logo após esses próximos shows e já focar nesse lançamento oficial, realmente oficial, com material à venda e CD à venda e material da banda e tudo mais, e fazer o lançamento e esperar ver o que acontece. Aí se a galera quiser conhecer o som antes de ir pro show, tem o MySpace da banda. Tem o MySpace da banda, né? www.myspace.com/garbososom. É, tem vídeo lá, tem as músicas, tem quantas músicas tem lá? Tem duas músicas lá que foi a primeira gravação. Isso. Que a gente não recebeu as outras ainda. É, só essas duas. Temos essas duas músicas lá no MySpace já. São as que já estão prontas. E tem mais uma aqui logo. Miguel vai estar tocando aqui, né? Vamos tocar sim, só mandar aí que a gente toca. Tocamos aqui já Asfixia hoje no Som Local. Isso. Beleza. Queria agradecer vocês aí, a banda Garboso. Vim aqui no Som da Tribo. Eu queria que vocês ficassem à vontade de divulgar aí o show de vocês. Contato, quem quiser contratar a banda Garboso. Fique à vontade aí. Pois é, então é o seguinte, pô, a galera toda convidada, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, no Viela. E tamo aí, contato 77, né? 8809-8879-8802-5415 e tamo aí. E o MySpace da banda. E o MySpace, lógico, né? Fundamental. Beleza. E no sábado, no Rede Motiva, no Conexão Vivo, lá no Apogeu, né? Sabadão, a partir da meia-noite. Sabadão. Quinta-feira, Garboso. Sexta-feira, Digitivo Blue. Sábado, Laranja Vinil e Garboso. Beleza. A maratona de shows aí da galera. Valeu. Eu queria agradecer Luquinhas, Dieguinho e Ingrid Bahia, que mais uma vez não falou nada. Dá pelo menos um alô pra galera aí. Ela, na verdade, não precisa nem falar, né? Mas... Todo mundo lá, viu, gente? Quinta e sábado. Aí. Mesmo quem quer estudar só Garboso ou só ouvir a baterista, tá convidado. Beleza. Ai, de dono. Agradecer a presença de todos aqui. Valeu. Valeu. Quando valeu, tiver qualquer novidade da banda Garboso, só comparecer aqui no Som da Tribo. Muito obrigado pelo espaço e tamo aí. Beleza, aí foi a banda Garboso aqui no Som da Tribo. Vá ligando, hein? 3421-1507. Tá valendo ingressos pra você curtir a Distintivo Blue sexta-feira no Apogeu. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Van Halen e Yes. Clássicos da Tribo. We'll be right back. clássicos da tribo. Da tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Yes, Once of a Lonely Heart e Van Halen, Jump, aqui no Clássicos da Tribo, do Som da Tribo. Agora são 8h56. Vá ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo. Um monte de torpedo chegou aqui agora. Galera do Som da Tribo, moro em José Gonçalves e quer ouvir Evanescence, o Guns N' Roses, o Lu Ventura aí, do distrito de José Gonçalves. Tem outro recado aqui, dessa vez do Rogério Verde. Viva o ufanismo televisivo e todos aqueles que se deixam levar. Viva Brasil, Argentina e todos os países. Valeu, Rogério Verde, do bairro Ibirapuera. É, o Kessler e banda vai tocar no Boca de Forno, na choperia Boca de Forno, próximo sábado, dia 10 de junho, às 3 da tarde. Então, próximo sábado, às 3 da tarde, você que gosta de Kessler e banda, Kessler irá tocar no Boca de Forno, sábado, às 3 da tarde. Tem mais torpedos aqui. Esse programa tá cada vez bacana, parabéns, manda um alô pra mim aí, a galera do Boa Vista, Romário, tá dado o recado, Romário. Fala, Miguel, aqui tô na casa do primo Deusdete, ouvindo o som da tribo, João França, em Bom Jesus da Serra. João França e Deusdete aí na cidade de Bom Jesus da Serra, ouvindo o som da tribo. Luana tá mandando outro torpedo aqui. O som da tribo foi ótimo, como sempre. Vou dormir de ressaca, que a ressaca tá braba. Beijo para todos, bye. Tá certo? Luana, valeu, Luana, por ter mandado mais um torpedo aqui para o som da tribo. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Próxima quinta-feira, às 7 da noite, no Vela Sebo Café, Noites Fora do Eixo, com Mãos de Brenda, da cidade de Salvador, e Garboso de Conquista. Ingressos no local apenas R$ 5,00. Na próxima sexta-feira, dia 9 de julho, às 10 da noite, no Apogeu Distintivo Blue. Ingressos e informações no local, ou você acessando aí distintivoblue.com. Já no dia 17, sábado, no Apogeu, Kessler e banda. Ingressos e informações no local. Próximo sábado, também dia 10, tem Kessler e banda no Boca de Forno, às 3 da tarde. Então, Kessler vai fazer um show dia 10, sábado, às 3 da tarde, no Boca de Forno. No dia 17, sábado seguinte, Kessler e banda no Apogeu. Informações e ingressos no Apogeu. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na concha do Centro de Cultura, Rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Sea Rocks, Astrais Band. Ingressos R$ 7,00 à venda nas Astrais, ali na Alameda Lima Guerra, no centro. E em agosto, no dia 15, o feriado, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar Rock Campanha pela Vida, com The Simpsons, Causa Mortes, Imundos, Não Somos Mais os Mesmos, Sem Você e Kill It All. Ingressos, 1 quilo de alimento, em prol do orfanato de Catarina de Sena, é isso mesmo. De 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo o CD demo da banda Ladrões de Vinil e CD da Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Acesse aí distintivoblue.com, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com e conquista.net, blogdjdavi.com, sondatribo.com. Vai rolar também Conexão Vivo e Circuito Motiva nesse final de semana na Praça Barão do Rio Branco e no Apogeu. Vamos lá, programação. Dia 9 de julho, sexta-feira, Tiganá, Radiola, Jal e Mariene de Castro na Praça Barão do Rio Branco a partir das 8 da noite. No sábado, dia 10, vai rolar Rona e Jorge, os Ladrões de Bicicleta, Lu e Muritiba e também Ilê Aie na Praça Barão do Rio Branco. Já no Circuito Motiva, após a meia-noite, no sábado, vai rolar Randômicos, Mano de Souza, Ladrões de Vinil, Garboso e apresentação de VJ, sendo que a entrada no Apogeu será R$ 6,00, a meia R$ 3,00. Sou da tribo, e aí, baby, vai encarar?

da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 9:09. Você curtiu o Nru, Arrumação, Antes Ladrões de Vinil, Vários Sentidos. É muito bom a gente tocar as bandas aqui de Vitória da Conquista. Muito legal mesmo. Os últimos torpedos aqui que chegaram. A Késia. Gente, esse programa, além de tocar música boa, também é cultural. Isso é que Conquista precisa. Beijo para o Galã da 96 e para todos sintonizados. Foi ótimo ouvir o som da tribo. Valeu, Kézia. Muito obrigado pela gentileza. Eu, como eu te falei, nem minha mãe acha minha voz bonita e nem eu sou galã, tá certo? Ó, se você quiser mandar seus torpedos mesmo durante a semana, pode mandar. 8831-9050. É um canal que você tem com o Som da Tribo. Tem nosso e-mail também, sondatribo@hotmail.com. Tem o blog do Som da Tribo, acessa aí sondatribo.com. Já já os dois programas estarão disponíveis lá, o programa do Som da Tribo e o programa Altos Papos. Então é muito fácil. Agradecer mais uma vez os patrocinadores do programa. Espaço X presente aqui, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera. Tim, a galera que faz aí o Som da Tribo é importante também, né? É, que cuida da web rádio do programa. O Oziel Aguiar e o Madison Almeida. Rubenil do Metal, Plácido Mendes, a galera que faz edição e podcast aí do programa. Os bastidores aqui do programa, Deval de Andrade. Apresentação, Jaqueline Jack e Miguel Cortes na produção e apresentação. A galera que faz o Som da Tribo. O nosso e-mail, sondatribo@hotmail.com. A comunidade Som da Tribo no Orkut, Twitter do Som da Tribo. É fácil, twitter.com/sondatribo. E o nosso torpedo, 8831-9050. Plácidos ganhadores aí, que ganharam os ingressos aí para curtir Distintivo Blue, próxima sexta no Apogeu. É, foi o Luciano Viana, do Alto Maron. É, a Elisângela Santos, do Bairro Brasil. E Márcio Roberto, do Guarani. O que essa galera deve fazer? É, vocês devem, na portaria do evento, no Apogeu, vocês levem a carteira de identidade. Pode ser a carteira de identidade ou carteira de motorista, aquela com foto, pra gente fazer a verificação e pronto. Repete o nome da galera que ganhou. É, Luciano Viana, do Alto Maron, Elisângela Santos, do Bairro Brasil, e Márcio Roberto, do Guarani. Só apresentar o documento na porta do Apogeu e... Tá dentro. E aí, terça-feira a gente vai fazer sorteio de outros, de mais 3 ingressos. Aí vocês confiram no nosso site, distintivoblue.com, que aí a gente já dá as coordenadas pra vocês aí. Dito isso, foi bom pra você, Plácido? Foi ótimo. E pra você, Devaldi? É sempre bom fazer o som da Valeu, galera. Até sábado que vem, a partir das 7 da noite aqui na 96 FM. E lembrando a vocês que amanhã estarei aqui a partir das 3 da tarde com o programa Altos Papos, especial vestibular UESB 2010. Valeu, desencana que a vida engana, cuidado pra onde você vai e com quem você anda, viu? Não acredite em tudo que eles tocam, falam no rádio, passam na TV, escrevem nos livros e na revista. Você mesmo tem o seu ponto de vista, você mesmo é seu guru e seu guia intelectual. Valeu, tchau, tchau, boa noite. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então.